Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM, vamos até as 14 horas de hoje, tá bom? Ah, sempre com a sua participação aqui pelo 991248325 ou 99204-2222. Já passou aqui nos estúdios da Pássaro da Ilha FM o Padre Maurício Marques da Silva, da paróquia de Nossa Senhora do Rosário. Também agora há pouco conversei aqui com a Tatiana e com a Malu, do projeto Talu, com a Vivian Boturi, com a Carmen, da Amigo dos Amigos aqui em Guaranésia, com a Ana Paula e com a Simonila da Guaxu SOS Animal. E agora vamos falar de história, vamos falar de cultura com a Cacilda Ribeiro, ela que é presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico. É isso, né, Cacilda? Tudo bem? É isso, boa tarde. Tudo, boa tarde. Eu acho que é a primeira vez que você vem no programa, não é não? Primeira. Ué, segunda, primeira vez, primeira. Né? Pra falar de um assunto bem, bem interessante, né? Com certeza. E que eu acho, Cacilda, talvez eu esteja completamente enganado, né? Que a população não sabe muito bem o que é patrimônio histórico. Ou eu estou falando uma grande bobagem, mais uma vez. É, na verdade, assim, o conceito da palavra, ele é bem vago e complexo. Muitas pessoas não sabem, embora vivam isso diariamente, constantemente. Eu acredito muito que patrimônio histórico é a soma de manifestações, de valores. Então, assim, são várias coisas, desde a bens materiais e também imateriais. Tá. Então, assim, o que é bem material? Vamos lá, no beabá, o que é um e o que é outro? O que é imaterial e o que é material? Bem, o material são as edificações, as construções que carregam uma história de uma família, de um povo, de uma população, de uma cidade. E Guaranésia, no nosso caso, é muito rico em patrimônio material. As estruturas. As estruturas. Isso é o patrimônio material. Isso. Tem estrutura arquitetônica, arquivística. Arquivística o que é? São papéis, livros, jornais. Monitor mineiro, que a gente fala mineiro, com certeza. Fotografias. Certo. E os prédios, né? Construções, residências, são vários, que seriam os bens, no caso, arquitetônicos. Tá. Né? E os imateriais são as manifestações culturais, que no caso da nossa cidade são várias. Tem Folia de Reis, o carreiro, que é o carro de boi, capoeira, teatro, dança, é muita coisa. Até a própria pessoa em si também é patrimônio. É. A gente fala dos escritores, poetas, dançarinos, diretores. Então, assim, é muito complexo. Eu acredito muito que o patrimônio cultural é tudo que a gente vive. É patrimônio cultural. A partir do momento que você está construindo uma história naquele momento, ele torna esse patrimônio. Esse momento que nós dois estamos vivendo aqui, compartilhando com a população, com o ouvinte, é histórico. Ele já vai estar no acervo digital da rádio. Sim. Várias pessoas já vão compartilhar, torna-se patrimônio também. Então, a partir do momento que você tem uma ligação afetiva com aquele momento, com aquele lugar, com uma manifestação, é patrimônio. Então, ele vem sendo construído e ao longo dos anos, desde que o mundo é mundo, né? Mas só agora a gente descobriu isso? Aqui em Guaranésia? Não, Guaranésia. Eu acredito que Guaranésia tem essa consciência cultural, de patrimônio cultural, desde a fundação dela. Porque as pessoas sempre se preocuparam, isso quando a gente lê, principalmente o monitor mineiro, a gente vê a preocupação das pessoas em registrar. Mas era a preocupação só do Venceslau, né? Venceslau João Almeida. Não era a preocupação mais dele? Ele estava meio que, sei lá, um pouco adiantado da sua época, não era? Porque a população em si não se preocupa muito com isso. Indiretamente. Eu acho que preocupa, sim. Inconscientemente. Não sabe que é, mas automaticamente está se preocupando. Eu vou citar um exemplo bem bobo que eu acho que fica bem claro. A sua avó, ela faz um bolo de fubá, certo? Aí você vai lá comer o bolo de fubá, você faz questão de passar todos os dias à tarde lá para tomar um café com ela e comer aquele bolo de fubá. Aí ela vai contar: nossa, vovó, que bolo gostoso. Aí ela vai falar assim: eu aprendi com a minha avó. Tá. isso foi um patrimônio. A gente fala que é patrimônio material, que é o modo de fazer. Então, aquela receita, sua avó aprendeu com a avó dela. Então, a avó dela deve ter aprendido com alguém e veio trazendo receita essa culinária. Receita de família que a gente fala, né? Isso, é tradição, tradição de família. O bolo, o queijo, o pão de queijo, são vários, né? Vários pratos. Aí a gente vai passar pra frente. Aí você aprendeu, você vai pedir pra sua filha aprender, porque você quer continuar comendo o bolo. É. Aquele bolo. Aquela receita. Então é patrimônio. E para ser preservado é como? É. Ensinando para os filhos, para não morrer aquela receita, aquela identidade da sua família. Então a gente pode se dizer aí que é um patrimônio da sua família. Aí vamos ao queijo mineiro, que se tornou patrimônio da humanidade. E o que é o patrimônio, o queijo mineiro? Bem, vou guardar o queijo? Não tem jeito. Não tem jeito. O que eu vou guardar? A receita. É aquela receita. Aquela receita do queijo mineiro, ela é tombada. Mas então a gente tem muitos patrimônios familiares que estão se perdendo no tempo porque essas pessoas não compartilham? Às vezes elas deixam de compartilhar, é onde se perde. Por que de repente a gente tem que fomentar a cultura do artesanato, do crochê, do bordado? Pedir, conscientizar aquela senhorinha que faz aquele crochê maravilhoso, conscientizar ela para ensinar outros jovens. Para quê? Para não morrer, porque senão a gente vai ter aquela toalha de crochê que ela fez, mas um dia ela vai partir. Sim. Aí a gente tem a toalha, mas a toalha um dia vai envelhecer. A gente tem que ter pessoas que façam daquela confecção, daquele traçado, daquela linha, para não morrer aquele modo de fazer, como rendas. Mas a gente tem essa preocupação, vamos falar aqui de Guaranésia, a nível de Brasil. Eu imagino que não tenha muito, não, mas aqui em Guaranésia a gente consegue fazer isso. As senhorinhas que você disse aí, elas estão prontas para compartilhar essas informações e o modo de fazer ou não? É difícil chegar, mas eu não quero ensinar, não estou muito afim. Eu acho que elas querem passar sim, elas querem, só que tem que ter um trabalho de conscientização, tá, de falar para elas da importância do trabalho dessas pessoas, que tem que prolongar, dar continuidade a isso, através dos jovens, das novas gerações. Então a gente tem, eu acredito que o nosso trabalho do conselho é esse, conscientizar essas pessoas de que esse trabalho tem que se prolongar, tem que ter continuidade através das novas gerações, né, do futuro. E o conselho, ele é bem atuante aqui em Guaranésia, Cacilda? Nunca estivemos tão atuante. Nosso conselho é muito atuante, pessoal, bacana. Gostei de ver a firmeza que você falou. Mas o que leva você a acreditar que realmente ele é tão atuante como ele deve ser? As atitudes, a conduta dos conselheiros, a preocupação, a busca. Importante também salientar que o nosso conselho hoje, então assim, o conselho é voluntário, é um trabalho voluntário, ele é paritário, né, tem poder público e sociedade civil, e essas pessoas se preocupam com essa conscientização, com essa questão da educação patrimonial em todos os sentidos, no patrimônio cultural geral. E qual é a função do conselho? Né? A função do conselho é buscar as informações, conscientizar, fiscalizar, procurar, e eles fazem esse trabalho, eles são atuantes, não faltam as reuniões, buscam, fiscalizam, levam informações para ser discutido. Levam informações, trazem curiosidades, um orientando o outro e ajudando o outro. Então existe essa colaboração de ambas as partes ali, entre todos, tá, entre todos do conselho. Qual que é a responsabilidade do conselho na nossa sociedade com os patrimônios? Que a gente tem patrimônio, de repente muita gente está pensando, a Guaranésia tem patrimônio histórico, tem muito material. A gente vai estar falando sobre isso. Por favor, vamos falar agora. Qual que é a responsabilidade do conselho com esses patrimônios? É fiscalizar, não deixar ninguém destruir? Fiscalizar. É essa? A palavra é essa? São várias atribuições, sim, mas a primordial é essa, é fiscalizar e orientar. Né? Porque não adianta nada também, eu vou lá e eu fiscalizo você, mas não te oriento. Então a nossa função é essa, é te orientar, fazer esse trabalho de conscientização, da valorização daquele bem que tiver no foco, no momento. Tá. O que a gente tem hoje de patrimônio, então, material aqui em Guaranésia? Que as pessoas vão passar pela rua, aquilo ali é um patrimônio. Ah, nossa, é muita coisa. O centro histórico. Tem muita coisa, tem tanto. O centro histórico de Guaranésia. O que, que é o centro histórico de Guaranésia? De Guaranésia. Todas aquelas construções, aquelas edificações no entorno das praças. A maioria delas, não são todas, claro. A maioria delas são construções centenárias do fim do século XIX, do início do século XX. A maior parte é colonial português. Outra parte leva umas influências neoclássicas, que é da Europa, por conta dos imigrantes. Então, colonial português, por conta que foi bem perto da abolição, que ainda tinha aquela questão dos escravos. Por isso que traz essas características arquitetônicas. A maioria daquelas casas ali foram feitas pelos escravos? Não. A gente não tem certeza. Porque a abolição foi em 1888. Se eu não estou enganado. Então, ali a gente tem ali a gente tem algumas casas do fim do século XIX que pega esse pedaço. Eu acredito que a construção de uma das casas lá, a base dela tenha sido ainda na época dos escravos, mas não tem nada que prove, é só uma suposição. Mas tem muitas casas ali que é do fim do século XIX. E as casas do meados do século XX, que é ali década de 1920, já levam características da Europa, por conta dos imigrantes, porque aí vieram os construtores, né, italianos. Ali tem muita influência neoclássica, italiana principalmente. Principalmente os italianos e os portugueses. Sim. O fórum tem características neoclássicas. Então, e por quê? Porque ele foi construído em 1925, ali na década, né, de 1920. A Escola Cavalho Brito, um prédio da Escola Cavalho Brito. Centenária, né? Que também é dessa década. Então a gente imagina que os construtores ali, que hoje a gente diria pedreiro, são italianos, né? Por conta da época. Eram os imigrantes que estavam aqui pela região, né? Isso. Aí vinha, né, as empresas que já existiam e traziam essas pessoas para trabalhar. Ali na praça, você disse que tem várias casas ali que pertencem ao patrimônio histórico, né? Isso. De Guaranésia. É um bom negócio pro proprietário da casa, a casa fazer parte do patrimônio? Valoriza a casa, Mas ele não pode mexer em nada na casa. Se ele quiser fazer, vamos fazer um puxadinho aqui, não tem jeito. Aí a gente já tá adentrando uma outra parte, tá, né? Que chama-se tombamento. Então, assim, é importante eu salientar. Por favor, explique pra gente. Que, assim, muita gente já perguntou, inclusive pros conselheiros, pra mim lá no Departamento de Cultura também. Eu posso mexer na minha casa? Pode. Pode, a casa é sua e ela não é tombada. Nós não temos. Ah, tá. Nós não temos em Guaranésia nenhuma construção particular tombada. Então, aquelas pessoas da praça, se elas quiserem amanhã derrubar a casa e construir um prédio. Tranquilo. Entre aspas, né? Porque o trabalho do conselho é esse. A gente quer conscientizar o proprietário para ele não fazer isso. Certo? Mas se ele tem mais. Se vocês não tiverem os argumentos necessários para convencer. Agora, sim. Aí ele pode. Só que a gente tem que levar em consideração que as praças de Guaranésia são tombadas. Então, as praças não podem sofrer alterações. Mediante orientação do conselho. O conselho orienta e passa por aprovação. Vai ter uma modificação? Se ela for para uma adequação, um acesso para deficiente. Então é lógico que tem que ter toda essa. Essa reforma que está sendo feita lá agora. Precisou passar pelo conselho? Sim, alguma? Sim. Tudo. Então, assim, se teve alguma alteração, foi passado pelo conselho. Teve uma alteração numa planta que foi enviada, num projeto que foi enviado, que o conselho não aprovou. E a comissão responsável respeitou, entendeu. E outras solicitações foram aprovadas. Por quê? Porque era para adequação, para melhoria. Porque a gente também tem que ter esse parâmetro. A gente quer preservar o antigo. Que traz essa história. Mas a gente também tem que acompanhar a evolução do mundo, que é o acesso ao deficiente. As escadas dessas casas, elas são degraus altos demais. Então a gente tem que fazer toda essa adequação, claro, tem que evoluir junto. Então, as características das fachadas das casas do centro. Ali do entorno das praças, se o proprietário quiser fazer uma alteração, ele tem que mandar para o conselho. Por quê? Ah, mas a minha casa não é tombada. Não, ela não é tombada, mas ela está no entorno das praças que são tombadas. Então, aí as características da fachada da casa tem que passar pelo conselho, se ele quiser alterar. Internamente, não. Tá. Mas da frente... A fachada não pode sofrer alterações. Sofrer. Se ele quiser alterar, ele vai mandar para o conselho e o conselho vai ver. Certo. Mas assim, ali me parece que é bem de boa, né? O pessoal não tem... Então é aquilo que eu estava te falando no começo. Os proprietários daquelas casas, tem algumas que permaneceram na família aí por muitos anos e outras já foram vendidas, já trocou de proprietário. Mas a gente, só de olhar, a gente percebe que todos os proprietários que passaram por aquela casa... preservaram. Outro dia tava... tem orgulho disso, e tem orgulho, sim, porque aquelas paredes, aquela casa, ela faz parte da história da cidade, ela conta a saga do nosso povo. Não, da própria família que mora lá, né? Com certeza, aí já vem aquilo que a gente também tava falando da questão do bolo, do patrimônio da família, né? Então, assim, se preocupa. Então, essas pessoas... Há anos atrás já se preocupavam e nem sabiam dessa questão do patrimônio, que hoje tem lei e tudo, que na época não tinha. Mas já eram conscientes, indiretamente. Vou fazer aqui um intervalinho comercial e a gente volta na sequência. Eu quero saber o que Guaranésia ganha com isso, preservando essa história. Financeiramente parece que também é bom pra Guaranésia, com né? Com certeza, muito bom. A gente vai fazer um intervalinho comercial e vai ficar sabendo disso daqui a pouquinho. Continue por aqui. Expresso. Sábado, só dá Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Estou conversando aqui com a Cacilda Ribeiro, ela que é presidente do Conselho do Patrimônio Histórico de Guaranésia. A gente parou numa parte aqui agora, Cacilda, eu gostaria que você explicasse para mim o que é, então, tombamento, que é diferente do patrimônio histórico, né? É o tombamento é uma lei que protege aquele bem, né? A gente vai tombar um bem. Vou citar como exemplo as praças são tombadas. Então existe uma lei que protege ela. Então, o que é essa lei? Ela foi criada em 1937, se não me engano, para quem gosta de pesquisar, é a lei número 25. 25 de 1937, que nenhum bem pode ser modificado ou alterado. Tá. Volta naquilo essa que é a gente uma falou. Lei então, e tem isso... até punição tá. se a pessoa Então, as praças centrais, a igreja que está na praça, são bens tombados. São bens tombados pelo município ou são bens tombados em outra esfera, federal? Pelo município. Estadual? É diferente e também. Conhecido pelo IEFA, que é o Instituto Estadual. Tá, então o estadual reconhece esse tombamento do município. Sim. Aqui em Guaranésia a gente tem algum tombamento a nível estadual, federal? Não, né? Não, não. Só municipal? Só municipal. Municipal temos o quê? A praça... São dez bens tombados. O primeiro bem tombado foi em 1997, a estação, a antiga estação rodoviária. Então agora eu vou falar... Estação? Toda. A estação. Ferroviária, prédio, tá. O prédio da antiga estação ferroviária. Tá. E depois as praças, o busto em homenagem ao Coronel Paulo Ribeiro, que está lá na Praça Coronel Paulo Ribeiro. O obelisco, que fica em frente à porta-mestra da igreja. Que é o obelisco comemorativo dos 400 anos do Brasil, ele foi construído em 1900. O monumento em homenagem à Dona Sinhá, que está localizado na Praça Dona Sinhá. Aí eu já falei as praças, a estação, o prédio da antiga Prefeitura Municipal, que hoje é a atual Câmara. O Centro Cultural, professora Fernandina Tavares Paes, os projetores cinematográficos que estão dentro do Centro Cultural. E o postinho de puericultura, que hoje lá está sediado o Departamento de Saúde. Tá. E nós temos um bem registrado, que é o registro. É a mesma coisa que tombamento, mas a gente fala registro porque é o imaterial. Temos algum bem imaterial em Guaranésia registrado? Sim, a Corporação Musical Santa Bárbara, ela é registrada. Então, todos esses bens que eu citei, você viu que não tem nenhum particular. São todos públicos. O tombamento protege eles. Aí, qual é essa proteção? Não posso fazer alterações, desde que o conselho aprove. Vocês aprovaram tudo lá no Centro Cultural? Foi tudo aprovado, mas a fachada, as características fachadas não mudou. A nave lá, que é o teatro, né, o palco, não tem alteração nenhuma. Nenhuma. Teve acessos. Acesso, elevador, rampa. Isso até a lei obriga. Hoje tem que ter o acesso eficiente. Né? E tá muito bonito o Centro Cultural, a parte interior. As modificações foram poucas, certo? E tudo passado pelo conselho e as características da fachada não mudou nada. E na estação? Ali vai ter grandes alterações. Não. Não. Não, não. Internamente? Não. Do prédio, não. No prédio. Vai implantar a Casa da Memória lá dentro, né? Mas o prédio já está até em obra já. E o projeto passou pelo conselho, mas não teve alteração nenhuma. Vão ter alguns acessos lá na parte externa ali do complexo. Mas o prédio em si não vai mudar nada. Vai colocar rampa, passou pelo conselho. Mas o prédio ele está muito bem conservado, o prédio da estação. Então, assim, a obra em si lá é mais uma revitalização mesmo. Restauração, como o Sérgio disse aqui. Restaurar isso. Alguns pontos. Isso. Ô Cacilda, mas e aí? O que que Guaranésia ganha com isso na parte financeira? O que que Guaranésia recebe de retorno por cuidar dos seus bens? O seu patrimônio? Então, foi que é o ICMS cultural, né? Então, Guaranésia, o Departamento de Cultura, juntamente com o Conselho, vem fazendo esse trabalho, que é um levantamento documental, de tudo que é feito. E o que não é feito também, tudo a gente tem que documentar. É uma série de documentos, de papéis, que a gente envia todo ano até o dia 7 de dezembro. É uma pasta enorme, gigantesca, a gente envia para o IEFA, e lá o IEFA, os pareceristas, eles vão analisar essa documentação. De todas as cidades de Minas Gerais? Todas as cidades de Minas Gerais fazem isso. Aí lá o IEFA analisa... E eles demoram meses para nos enviar a conclusão da análise deles. Aí, mediante essa análise, aí tem uma pontuação. Aí, essa pontuação é que vai ser a verba de ICMS cultural, de acordo com a análise deles. Aí, o que que eles analisam? Quais são os papéis que a gente envia? A gente envia tudo que foi gasto com patrimônio cultural, com comprovações, empenhos, nota, tudo. Foto, tudo. Tudo, foto de como bem tá, como ele estava, como ele tá agora, tudo. Se tem algum projeto, por exemplo, que nem o Centro Cultural, que tá em obra desde o ano passado e ficou um período fechado, a gente... Perdeu ponto, ou não, ganha ponto porque tá em reforma. Teve uma queda num período por conta dele ter, e depois aumentou, porque a gente provando que ele tá sendo reformado, então a gente tá ganhando. Então, no futuro, a reforma e o funcionamento do Centro Cultural vai trazer mais pontos. Sim, com certeza. Quanto mais se cuida, quanto mais se valoriza, mais ponto para o município, consequentemente, dinheiro. E esse dinheiro, ele é obrigatoriamente, ele deve ser gasto com patrimônio cultural. Não seja ele material ou imaterial, que são as manifestações. Esse dinheiro não pode ser colocado em, sei lá, numa mostra de dança, por exemplo. Não pode ser utilizado na mostra de dança? Pode. Pode. Porque é manifestação cultural. Ah, tá. Pode. Então, tudo que está dentro de cultura, esse dinheiro pode ser gasto? Ou tem alguma coisa que não pode? Não, aí depende do que está levantado, porque a gente tem os bens inventariados, né? Então, gente, é bem complexo. É bem muito complexo, mas ele não pode ser gasto no outro departamento. Tá, não dá para pegar ele colocando esporte, por exemplo. Aí não pode. Legislação. Mas dentro da cultura pode ter ali uma... Tem um pouquinho de bom senso, tá? É maleável esse dinheiro dentro da cultura. Dentro da cultura. Só que a partir do ano que vem, agora, tem uma nova lei lá no IEFA, que a partir do ano que vem, a obrigatoriedade de 100% tudo em que foi inventariado e o que foi tombado é patrimônio cultural. Se não constar como patrimônio cultural, não pode. E é lei. Não pode. E o ICMS cultural, ele é do patrimônio cultural da cultura. Ele não pode ser colocado em lugar nenhum. Tá. Não pode, por quê? Porque é um dinheiro conquistado. Por exemplo, antes, esse ano a gente está com 15,10. Esse ano não, esse ano é 13,43. Para o ano que vem, que o resultado já saiu, é 15,10. Isso é a pontuação, 15. Essa é a pontuação. Deixa eu iniciar de novo para ficar mais claro. Esse ano de 2016, ele está em 13,43. Esse dinheiro referente a essa pontuação, ele está sendo gasto agora, em 2016. Tá. Quanto de dinheiro a gente está falando? Para cada ponto, gira mais ou menos em torno de 20 mil. Para cada mil ponto. Isso. É um valor aproximado que eu tô falando, porque aí é o IEFA que determina. Tá. Certo? Aí, nós do conselho e do departamento, a gente fez um trabalho no ano de 2015, enviou toda a documentação até o dia 7 de dezembro de 2015. Aí o resultado saiu agora em julho. Que saiu 15. Agora, poucos dias. Isso, 15,10. Aí a pergunta: 15,10 é para quando? É para 2017. Resumindo, 13,43 foi para 15,10. Então a gente aumentou a verba. E essa verba, o ano que vem, ela tem que ser obrigatoriamente gasta com patrimônio cultural. Tá, e onde vocês ganharam esses pontos? Para esse ano? É. Eu falo que a gente fez a lição de casa direitinho, vai aprendendo. E tem toda uma política pública cultural que tem que ser realizada com educação patrimonial. A gente fez trabalho em escolas, com a reforma que está acontecendo na praça, com a reforma que está acontecendo do prédio, da estação, do centro cultural. Resumindo, a gente está fomentando, a gente está mexendo e isso ganha ponto. Não, bacana. É bacana realmente o trabalho que vocês estão fazendo, mas nada é perfeito, Cacito. Precisa melhorar. Onde precisa melhorar? O que precisa avançar? Né? É a questão da conscientização. É mais ou menos o que eu estava falando com as meninas aqui que cuidam dos animais abandonados. Uhum. É a conscientização da população que deve realmente se preocupar com esses bens? Sim, eu acredito que agora, no ano de 2017, nós vamos estar com dois espaços maravilhosos, né? E novos. Nós vamos estar aí com uma verba referente a 15,10. Então a gente vai ter dinheiro para se investir nas manifestações. Sim. Né? Como eu havia dito, manifestação cultural, folia de reis, capoeira, dança, teatro. Então, o ano que vem eu acho que tem que ser investido nisso. Então, esse dinheiro a gente agora tem que fomentar a parte da manifestação, juntamente com a educação patrimonial. Que a educação patrimonial é conscientizar essas pessoas que elas têm que cuidar, buscar conscientizar o artesão de que ele tem que ensinar a próxima geração. Um detalhe muito importante, conscientizar principalmente os jovens de que elas têm que preservar. Aí a praça vai estar linda. Aí a data prevista é meados de setembro, fim de agosto, centro cultural, a estação. Aí o jovem vai lá, aí gruda chiclete na poltrona, aí rabisca com lápis a parede, ou picha de madrugada o monumento. Então, o nosso trabalho também é esse, é conscientizar essas pessoas que a gente tem que cuidar desse patrimônio, porque ele é cultural e é nosso, e para usufruto, nosso. Então, temos que cuidar, igual a gente cuida da casa da gente. Tem que ter esse cuidado de todos nós, né? A população tem que ficar atenta e cuidar, né? E eu peço aos jovens que cuidem, que cuidem. Se vê um amigo querendo pichar, vai lá, fala pra ele, não, isso aqui é um patrimônio cultural, é nosso. Pontuação é 15 pontos, 15,10. Mais ou menos, quantos mil reais aí? É 20 mil por ponto. 300 mil reais? É, um pouco mais. É, um pouquinho mais de 300 mil, 350. Isso, para mais ser ou gasto menos. No é o ano cálculo de que eu 2000, tinha feito, acho que era mais ou menos 350. Para ser gasto em 2017. Isso. É, 15 pontos. A gente está muito bem no estado, a gente precisa melhorar muito. A pontuação vai ter quanto? Ah, e a pontuação vai lá, ela vai crescendo conforme a política pública daquele município, então, né? Ela pode ir crescendo. Mas ela vamos imaginar crescer. Uma cidade tipo Ouro Preto. Qual que é a pontuação que uma cidade dessa atinge? Chega perto do 100? Olha, Ouro Preto, não. Cidades históricas, estava em 40. Eu não sei se foi o ano passado que eu olhei, estava então bem rígido. 40. Muito rígido. Teve um ano que Ouro Preto não foi pontuado, foi zerado. Por que que foi zerado? Eu lembro que eu até perguntei pro pessoal no curso que eu tinha ido. Por causa que eles não fizeram a lição de casa. Que é a lição de casa? É fazer todo o levantamento desses documentos com fotografia, com comprovações de gasto e mandar pro IEFA. Você não provou lá no IEF que você está cuidando, que você gastou direitinho? Zero ponto, não ganha nada. Não vem os... Não ganha nada. Bastante grana para quem está fazendo 40 pontos lá, né? Então, teve... eu não sei que ano agora eu não me recordo, não sei se foi o ano passado ou o ano anterior. Esse ano eu acho que está em torno de 40, não tenho certeza. Mas teve um ano que eles foram zerados. Aí eu falei, por quê? Não mandaram a documentação, errada. Então, assim, a gente tem que fazer a lição de casa. É fiscalizar, documentar. Aqui na região, a cidade de Guaranés é que tem a maior pontuação ou não? Sim. Então, por isso que eu estava falando, nosso conselheiro atuante, quero reiterar aqui os parabéns para todos os conselheiros, porque eles ajudaram muito, colaboraram muito, e agradeço também ao departamento, que eu acho que foi um trabalho em conjunto, em parceria, para a gente chegar a esse nível. Guaranésia, ela está com pontuação recorde, e na região foi a mais bem pontuada. Então, isso quer dizer que nós estamos fazendo a lição de casa. casa direitinho, estamos cuidando, estamos buscando. Aquilo que não está sendo cuidado, a gente está tentando. Então, tudo é uma busca, né? Existe mais algum móvel que pode se transformar em patrimônio histórico em Guaranésia? Tem algum estudo aqui em Guaranésia ou Santa Cruz da Prata? Não sei. Então, como eu estava te falando, nós temos muito patrimônio histórico em Guaranésia. Tombado são aqueles. Isso. Voltando, então, que então, podem ser tombados? Tem, com certeza. Mas tem. Já tem um estudo para isso? Projetos para isso? Não, a gente tem sim alguns levantamentos. Tá. A gente tem dos paralelepípedos, né? Lá do centro, mas tudo em estudo, em projeto lá com o conselho. Existem outros bens que eles. O pessoal traz, né, sugestão. Aí a gente vai estudar e fazer uma análise. Patrimônio cultural, a gente tem outras casas, edificações na cidade, nas fazendas. Que são consideradas patrimônio cultural, são casas centenárias também. Às vezes a gente reverencia muito o centro histórico por conta das praças serem tombadas, aí é que volta aquilo das características das fachadas, né? Por conta das praças. Temos outras casas tão importantes quanto. Que não estão ali. E que a gente praça, tenta conscientizar o proprietário, porém, se ele quiser modificar, ele pode. Não, e as árvores centenárias aqui em Guaranésia, temos muitas registradas? Está perguntando aqui o Wildmar. Não, que eu saiba, a gente tinha o Jequitibá, parece que tem algumas árvores aqui na redondeza aqui de Guaranésia em fazendas, que são centenárias sim, mas as da praça não são. Não são. Não são. Muitas pessoas perguntam, seringueiras são centenárias? Não são centenárias, são de aproximadamente da década de 40, que elas foram plantadas. Cacilda, a gente ainda tem que falar da mostra de dança, sim. Ainda estamos com tempo estourado. Tá joia. Quando acontece a mostra de dança, você vai ter que voltar aqui outra vez para falar só da mostra de dança, tá? Tá. Mas joia. Vamos lá, mostra de dança acontece quando? 24 e 25 de setembro, um sábado e um domingo, no Centro Cultural. As inscrições já estão abertas, é só entrar no site da prefeitura, o regulamento tá lá, a ficha de inscrição tá lá. Vai estar acontecendo dia 24 e 25, inscrições até dia 15 de agosto, mas talvez vai ser prorrogado esse prazo. Já tem muita gente se inscrevendo? A gente já teve confirmação do Balé Patrícia Sarante Casa Branca, a Expressão e Arte de Mococa, o Grupo Máscaras de Guaranésia, tem o a Academia Fitness também falou que vai. Então, assim, essas confirmações certas são essas, mas o pessoal tá ligando, pedindo informação. Peço ao pessoal para participar, para a gente tentar revitalizar a mostra de dança aqui em Guaranésia, que antes tinha os festivais. Então a gente vai começar com a mostra de dança para tentar revitalizar. Vai ter o destaque da noite no dia 24 e o destaque da noite no dia 25. Recebendo premiação nesses dois dias. Não, é um destaque, né? A gente não vai dar premiação de primeiro e segundo, porque não é festival, uma mostra. Mas a gente vai dar um destaque numa noite e na outra. E tá. Eu até anotei que os estilos para fazer inscrição é balé, dança contemporânea, street dance, jazz, sapateado, solo duo, dança de salão. Muito bem, as escolas de dança podem se inscrever em todas, né? Geralmente se inscrevem, né? Na maioria, pelo menos, né? Sim. Eu queria falar também que duas novas apresentações que aconteceram, que confirmaram nessa semana pro aniversário. Opa, legal. Apresentação de teatro de rua do Grupo Sapucaí Eventos. O nome da peça é Papo Cabeça. Ela vai estar sendo realizada na Praça Dona Sinhá, dia 4 de setembro. Provavelmente será às 5h30 da tarde, 17h30 ou 18 horas. O horário que a gente não fechou ainda, mas é a noitinha, assim, de tardezinha. É uma peça que está sendo viabilizada pelo BDMG. Tá. E a Sala do Artesanato do Centro Cultural, na reinauguração, vai estar contando com a exposição da Loli Copa, que é uma guaranesiana que trabalha com eco joias. Então ela vai estar trazendo uma exposição Eco D'Arte. E ela vai estar trazendo luminárias, tudo um trabalho de reciclagem, de reaproveitamento. Fotos, né, também. Vai ter bastante coisa ali, né, no Centro Cultural. No Centro Cultural tem várias exposições que, né, já até foram faladas aqui. Sim. E essa exposição ainda não tinha sido citada, que foi confirmada. Perfeito, Cacildo. Toninho Pincel de Ouro, estou parabenizando você pelo trabalho, viu? Acabou de mandar uma mensagem. Ok, obrigada, Toninho. Valeu, Cacilda, muito obrigado. Eu vou convidar você novamente em breve para você vir cá para falar só sobre a mostra de dança, que é um assunto super bacana, saber a diferença. Porque é mostra e não é festival, né? Quem já se inscreveu, mas em breve a gente marca novamente esse bate-papo. Tá bom, Cacilda? Muito obrigado. Obrigada. Valeu, intervalo comercial e eu volto já dando sequência no Expresso de hoje.